A reforma protestante aconteceu, já lá vão quase 500 anos. E durante esses 500 anos, zangámo-nos muitas vezes uns com os outros. Traduzimos a Bíblia de maneiras diferentes em nome das nossas teimosias. E hoje, a teologia católica e as teologias protestantes são muito próximas. Os bons livros protestantes são editados pelas editoras católicas. E os bons livros católicos são editados pelas editoras protestantes. E há universidades onde há teólogos católicos e protestantes. Digamos que o século XX foi um tempo grande da teologia. Ao fim de quase 500 anos, acabamos por perceber que estamos perto. Estamos mesmo muito perto. E que não teria sido necessário este afastamento, esta zanga. Entretanto surge a ciência e a ciência tem novidades grandes. Para já agarra em problemas aparentemente pequeninos e depois vai a pouco e pouco chegando a uma interpretação fundamental das leis da física. E é muito curiosa a reação dos intelectuais europeus. Acharam que aquilo que os galileus e todos faziam, que era uma coisa sem jeito, sabe como é que as pedras caem? Que interesse tem isso? E eles é que tratavam as questões grandes. Ora bem, mas estudando como as pedras caem, e se sendo capaz de dizer a seguir que sobre uma pedra não se exercer força nenhuma, aquela que segue a direito sem fim, está-se a dizer uma coisa mais importante que aquilo que diziam. Finalmente, uns anos depois do Galileu, está posta a física moderna, e entretanto a astronomia conseguiu verificar coisas importantes. E então acontece que a intelectualidade europeia faz fincapé no contra e ao seu processo de Galileu. Coisa que espanta mais no processo de Galileu é que o presidente do tribunal era um jesuíta extremamente inteligente, era jesuíta, era bispo, está canonizado, São Roberto Bellarmine. São Roberto Bellarmine era um homem inteligentíssimo, não era um gênio, e teve o azar de ter de julgar um homem que não só era inteligente, mas era um gênio, Galileu. E então a conversa do tribunal é perfeitamente exótica. Diz o Roberto Bellarmine: Senhor Galileu, há uma coisa que eu não percebo. Você diz todo momento que é relativo. Se todo momento é relativo, não tem sentido nenhum teimar que é a Terra que está parada ou o Sol que está parado. Era um bom argumento e o Galileu não tinha uma resposta muito boa. A resposta só veio 60 anos depois com Newton, com referenciais de inércia. A Terra não é um referencial de inércia e o Sol pode-se considerar, pelo menos aproximadamente, um referencial de inércia. O Galileu não tinha este saber. De maneira que começou a patinar. Bom, senhor Cardiol, é o momento é relativo, em todo o caso, digamos, olha, para já é muito mais simples fazer as contas com base no Sol. Aí toda a gente sabe disso, o Cardiol. Se é só isso, vamos já todos para casa. Que é mais fácil fazer, estudar astronomia com base no Sol, toda a gente sabe. Bom, senhor Cardiol, mas não é só isso, é que apesar de tudo, é mais harmónico, é mais elegante, é mais simples pôr o Sol parado que a Terra. Oh, homens, simplicidade e de elegância é uma coisa tão difícil de tratar. Mas olha, eu até lhe digo uma coisa, se a Bíblia não dissesse o contrário, eu até era capaz de transigir, que era mais simples e mais elegante pôr o Sol parado. Mas a Bíblia diz o contrário. E diz o Galileu: mas aí, senhor Cardeal, quero lhe dizer uma coisa, eu acho que a Bíblia se fez para levar os homens à salvação e não para ensinar aos homens coisas que eles podem aprender sozinhos. Mas o cardeal não aceitou e Galileu foi condenado e obrigado a abjurar. Bom, o que é que isto significa a meu ver? Significa que a Igreja se cega com a sua própria autoridade. E é uma altura em que está convencida que sabe de tudo. E mesmo depois disso, tantas vezes, houve intervenções da Igreja em matérias difíceis, em que nós ficamos com a dúvida fundada se a intervenção é correta e se valia a pena, sendo correta ou não, fazê-la. É claro que também houve momentos de bom senso. Consta que no tempo de Leão XIII quiseram convencê-lo a condenar o evolucionismo e que ele terá respondido: meus amigos, Galileu houve um, não quero que haja mais. Mas nem sempre houve este bom senso. E era importante que a Igreja do futuro fosse capaz de ser extremamente cuidadosa e que não se atrevesse a imaginar que sabe tudo. Se quiserem problemas candentes, é os problemas que dizem respeito à sexualidade. Porque é que só nós, os padres, que ainda por cima são os solteiros, e os bispos e os papas é que hão de saber exatamente qual é a verdade na sexualidade? Acho que estamos um bocadinho na mesma linha. E que era preciso termos um bocadinho mais de serenidade. Bom, Entretanto, há uma grande crise entre os cristãos. A Igreja reage com a Contra-Reforma, em que reforça a sua autoridade, convence os cristãos a juntar-se a fazer fincapé. Penso que, tudo somado, a Igreja tinha mais razão do que os protestantes. Mas, uma vez mais, penso que, se fosse capaz de dialogar com serenidade, em vez de simplesmente fazer um fincapé e é assim e pronto, e vamos juntar todos contra os outros, tinha sido mais sensato.